Começou final de semana, atrás de amigos, diversão, até mesmo grana. Saímos de nossas casas, deixando nossos pais, amigos, mulheres e namoradas. Colocamos nossos pés nas estradas, a certeza de um destino e a incerteza de volta pra casa. São cada estradas longas e perigosas, irregulares e sinuosas. Diversas pessoas, línguas, roupas, não interessa o local. Me lembro de pessoas estouradas na parada. Vão para o show, mas não voltam pra casa. Ficam mortos pelas estradas, deixando a família e todo o Brasil de luto. João Paulo foi um acidente bruto. Me lembro como se fosse hoje, Denner da Portuguesa, de brava todos com firmeza. O garoto subiu com muito trabalho e sorte, limpou todo adversário que quis, menos a morte. Eram em cinco, sempre divertindo a criançada da favela. Depois foram pro céu, deixando a Brasília amarela. Brasileiro tinha cara de bruto, seu nome era Renato Russo. Quando lembro da vontade de chorar, Princesa Diana, Madre Teresa de Calcutá. Que coisa, não dá pra acreditar. O que é bom dura pouco em minha lembrança. Ainda bate o calor, Cazuza foi refrão da nossa música anterior. Brasil, mostra sua cara. Tim Maia sempre vai existir. Ah, se o mundo inteiro pudesse me ouvir. Estou triste, mas vou continuar. Tenho que conseguir. Chico Sainz se deixou mal com a nação zumbi. Lembram deles? Chacrinha, Aracide Almeida, Tancredo Neves, Yara Amaral, Mussum Zacarias, Daniela Pérez. Que morte brutal. Todos aqueles que um dia tiveram que partir. Ah, que saudade me dá quando eu começo a pensar em todos aqueles que um dia tiveram que partir. Ayrton Senna, nunca mais ouvi Galvão Bueno narrar este nome. A ansiedade de fazer um gol se mistura com a tristeza pela morte de um cantor. Leandro, onde você estiver, pode descansar. Me desculpe, mas eu vou chorar. Dá o tom e deixa o resto pra mim. Senhor Antônio Carlos Jobim, vai ser legal, vai ser de esquema. Nós dois juntos cantando A Garota de Ipanema. Ginho, Duzinho, Pedrinho, Fabinho, Barriga e Animal. Estamos com saudades de vocês. Sabemos que vocês não voltam nunca mais, mas por favor, onde estiverem, descansem em paz. É triste, estou te vendo aqui, mas amanhã eu não te vejo mais. Então vamos nos preparar. Pode estar certo que ele vai voltar um dia. Vai julgar os mortos, vai julgar os vivos, para que seja cumprida toda a profecia. Ah, saudade me dá quando eu começo a pensar em todos aqueles que um dia tiveram que partir. Ah, que saudade me dá quando eu começo a pensar em todos aqueles que um dia tiveram que partir. Este rap foi dedicado em memória de todos aqueles que foram e os que não foram citados, mas que de uma forma ou de outra sempre serão lembrados.